Chegou a hora. Chegou a hora de você comandar a programação. Está no ar. Programe-se. Programe-se. Aqui o ouvinte faz o playlist. Programe-se com o Euronews. Salve, salve, galerinha! E aí, tudo bem? Tudo beleza? Pois tudo ok por aqui também. Tamo juntos aí, vamos fazer a festa. Aqui quem tá falando é o Nildo Tex. Estamos aqui nesta super rádio e vamos fazer aquela festa gostosona. Hoje com participação da turminha. Ó, falei certinho, hein? Participação da turminha que tá espalhada aí por todo o Brasil, curtindo o nosso Programe-se. Participação é fácil, fácil. Programa é a sua, @hotmail.com. Indica 4 músicas. Nossa página também no nosso facebook.com/programa-se no ar, tá bom? Vamos começar pra cima. A primeira participação do Cleverson de Bom Jesus, Piauí. Tá filho ouvindo sucesso com Rita. Ora, how Edu! Tem Paula Fernandes, Navegar em Mim, Tchê Garotos fazendo coisa boa e ainda Claudinha Leite com GPS. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail. programeassua@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Curtains, the blinding lights, makeup all over the pillow. What went on, what went on, what went on last night? You look so sweet while you're dreaming, holding your bottle of anger, right? It isn't even the weekend, baby, that's how I know you're the one for me. And party and boss and party and boss.

pessoa pra passar a noite só fazendo coisa boa. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Passar a noite só fazendo coisa boa. Hoje no barraco vai rolar bobagem. Na minha cabeça tá passando sacanagem. Hoje no barraco quero uma pessoa. Quero ver todo mundo fazendo coisa boa, vai. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Passar a noite só fazendo coisa boa. Hoje no barraco vai rolar bobagem. Na minha cabeça tá passando sacanagem. Hoje no barraco quero uma pessoa pra passar a noite só fazendo coisa boa. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Passar a noite só fazendo coisa boa. Mas passar a noite só fazendo coisa boa. Programe-se. Achei que me achava quando te achei. Achei que precisava, me apaixonei. De toda novidade resolvi falar. Achei necessidade de desabafar. E que você iria me compreender. Achei que eu queria mais que te querer. Achei pouca vergonha e me apaixonei. Achei felicidade quando eu te encontrei. Venha meu amor, meu amor. Coração. E o que mais quero da vida, amor, é diversão. Sou fã da fantasia, mas sem desilusão. Que Deus dá. Acho que o beijo passa quando tem calor. E que a vida passa quando não tem cor. Que não se perde tempo no sinal parado. Acho que todo mundo tá mais educado. Que em cor do Caetano tem Gilberto Gil. Não sei se americanos gozam do Brasil, mas sei que em São Paulo tudo funciona. Que bom que Rita Lee não tem que ser Madonna. Venha meu amor, meu amor. Na vida não houvesse fim. Venha para minha glória. Já não tem razão. Tens um endereço e chaves para o meu coração. Na vida. para o meu coração. Quatro músicas do ouvinte. Programe-se. Pra você curtir aqui o nosso Programe-se aí. Participação do Cleverson lá de Bom Jesus. Um abração pra ele. Ele ouviu o sucesso com Rita Ora, Paula Fernandes, Tia Garoto e Cláudia Leite. Daqui a pouquinho a gente volta com mais sucesso. Segura aí, sai não, hein? Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. Opa, estamos de volta aqui no nosso Super Programe-se. Vou repetir aqui rapidão para você participar, é facinho, facinho. Basta entrar lá no nosso e-mail, programe a sua, @hotmail.com, ou na página do nosso facebook.com/programe-se no ar, tá bom? Tem participação de Cássio, Santa Catarina, Paraná. Curtindo aqui o nosso Programe-se, seja muito bem-vindo, tá bom, Cássio? Ele vai vir... Esqueci aqui tudo. Kid Abelha com Caso de Verão. Taime Thiago com Sinto Saudade. Tem também participação da Taylor Swift com I Will Never Ever Get Back Together. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com quatro músicas para o e-mail. programeasuba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação.

like ever. No! Esse é o Programe-se. O Programe-se. Passou a unha no meu braço, me puxou pelo bolso, deixou rasgado. Jeito de menina mimada, que é uma frescura pra sair de casa. E ela ficou adolescente, conversa de mulher que nunca foi parente. Já sabe, vou perder o controle quando estiver aí na sua frente. Eu te falei que dependia de você, que ia fazer de tudo para te ver. A rocha é assim, te prometi, oh, oh, hey. E depois, se o amor acontecer, pode tornar um vício, mas vai dar prazer. A coreografia comigo é assim, porque depende de mim e de você. Depende de mim e de você. Depende de mim e de você. E de você. A danada passou a onda no meu braço, me puxando pelo rosto, deixou rasgar. Jeito de menina mimada, que é uma frescura pra sair de casa. Elas têm dor, a dor, sempre conversa de mulher que nunca foi carente. E já eu não mais perdeu o controle, tá cheio de gatinha aqui na minha frente. Eu te falei que dependia de você, que ia fazer de tudo para te ler. Oh, oh, hey. E depois, se a rocha acontecer, pode tornar um riso, mas vai dar pra ser. Porque depende de mim e de você. Depende de mim e de você. Depende de mim e de você. E de você, hey. De novo. Porque depende e de você. Depende de mim e de você. E de você, yeah. A danada passou a unha no meu braço. Programe-se. Maravilha, então, nosso Programe-se vai dar aquele tempinho básico aqui. Já já a gente volta com mais participação. E rola pra você aí a Catiana de Mantenópolis. Já já, hein? Sai não, hein? Fica aí. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. Às quartas-feiras, o Canal 1 apresenta-lhe Arte e Cultura. Um espaço radiofónico dedicado às artes e à cultura e ao que, sobretudo em Portugal, vai acontecendo. Durante 30 minutos, Rita Antunes fala-lhe de teatro, cinema, música, exposições e tudo quanto mais se pode entender por cultura e arte. Arte e Cultura, às quartas-feiras, a partir das 21 horas, com Rita Antunes, no Canal 1. Falar em música eletrónica remete quase de imediato para dance music, mas este género é muito mais abrangente. Electronic Art é um programa dedicado a tudo o que constrói esta música, desde composições abstratas a obras clássicas tocadas em sintetizadores. Acompanhe Electronic Art às quintas-feiras, às 9h30 da noite, no Canal 1. Feita de histórias de amor e de melodias que tocam o coração,

vergonha de dizer o que disseram de você, mas ouça. Dizem que o seu coração voa mais que avião. Dizem que o seu amor só tem gosto de fel. Vai trair o marido em plena lua de mel. Dizem que o seu coração voa mais que avião. Dizem que o seu amor só tem gosto de fel. Vai trair o marido em plena lua de mel. Programe-se, feito por você. Sério, nosso amor. Se você vacilar, vou te desertar. Vai embora e leva o seu carro, caô. Então se liga, senão a casa vai cair ao fim da linha. De rolê te deixo na vida sozinha. É tua chance para um pouco pra pensar. Se tomar jeito, tudo se arruma, as coisas voltam ao seu lugar. Eu te prometo, pode o mundo acabar, que eu dedico a minha vida pra te amar. Então se liga, senão a casa vai cair ao fim da linha. De rolê te deixo na vida sozinha. É tua chance para um pouco pra pensar. Se for mais jeito, tudo se arruma, as coisas voltam ao seu lugar. Eu te prometo, pode o mundo acabar, que eu dedico a minha vida pra te amar. Vai, mulher! Minha vida do jeito que dá, não atrapalho ninguém, estou aqui pra somar. E você vem com essa onda querendo atrasar, pô. Se liga, se liga. Por mais que eu tente me esforço, você quer arrumar. Dor de cabeça pra mim, atormentar. Sai dessa, se toca. Tá perdendo o juízo, é melhor se ligar. Desse jeito nosso amor não vale a pé. Você tem ciúmes do cavalo, assim não pode. Assim vou arrumar outra mulher que curte uma balada e uma feijuca com pagode. E é só você fazer por merecer, que aí te dou moral e leva a sério o nosso amor. Se você vacilar, vou te dizer, vai embora e dá no seu carro, carro. Então se liga, senão a casa vai cair na vida linha. De rolê te deixo na vida sozinha. É tua chance para um pouco pra pensar. Se tomar jeito, tudo se arruma, as coisas voltam ao seu lugar. Eu te prometo, pode o mundo acabar, que eu dedico a minha vida pra te amar. Senão a casa vai cair ao fim da linha. De rolê te deixo na vida sozinha. É tua chance, torna um pouco pra pensar. Vem que toma jeito. Tudo se arruma, as coisas voltam ao seu lugar. Eu te prometo, pode o mundo acabar, que eu dedico a minha vida pra te amar. É, se ligou? Se não se ligou, se liga. Quatro músicas do ouvinte, programe-se. Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor, porque veio a saudade visitar meu coração. Espero que desculpe os meus erros, por favor, nas frases desta carta que é uma prova de afeição. Talvez tu não a leias, mas quem sabe até dará resposta imediata me chamando de meu bem. Porém o que me importa é confessar cada vez mais, não sei amar na vida mais ninguém. E quanto tempo faz que vi no seu olhar a vida cor de rosa que eu sonhava, e guardo a impressão de que já vi passar um ano sem te ver, um ano sem te amar. Ao me apaixonar por ti não reparei que tu tivesse só entusiasmo. E para terminar, amor, assinarei, tu sempre, sempre tens. Talvez tu não a leias, mas quem sabe até dará resposta imediata me chamando de meu bem. Porém o que me importa é confessar cada vez mais, não sei amar na vida mais ninguém. E quanto tempo faz que vi no seu olhar a vida cor de rosa que eu sonhava, e guardo a impressão de que já vi passar um ano sem te ver, um ano sem te amar. Ao me apaixonar por ti não reparei que tu tivesse só entusiasmo. E para terminar, amor, assinarei, tu sempre, sempre tens. Dane-se! Cause you rain on me tonight. Alright, free ride. Won't you take me close? Programe-se, programe-se. E o nosso programa-se não para. Daqui a pouquinho, após o intervalo comercial, a gente volta aí trazendo mais sucesso pra você. Claro, tá curtindo a gente em todo o Brasil através da web. Seja muito bem-vindo, tá bom? Já já, hein, moçada, segura aí. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. E continua, claro que continua. Aqui na apresentação, Aeronil do Texas, menino lindo de mamãe. Tudo bem, todo dia me fala, né, meu filho? Você é muito lindo. Pois é, vamos lá então. Pra você participar é facinho, facinho. Basta entrar lá no nosso e-mail indicando quatro músicas, tá bom? Programe a sua, @hotmail.com. Ou, se preferir, claro, no Facebook, facebook.com/programa-se-no-ar, tá bom? Manda vir lá e escolhe a tua música favorita que eu vou tocar pra você curtir numa boa. Bom, vamos nós então aqui, guiando o nosso veículo turbinado. Essa é a sua rádio. Participação de Moura, Rio de Janeiro, mandando alô aqui pra toda a turma da rádio. Obrigadão, tá, Moura? Valeu! Pediu um sucesso bacana aí, tá, M. Thiago? Foi daquele jeito. E vai rolar também um sucesso bacana com Ashi, Nami, Jean e Júlio. Me diz aí, pra fechar legal, ontem MC Naldo, Meu Corpo Quer Você. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com quatro músicas para o e-mail. programeassuba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Bem feito. Foi tapa na bunda, na cara, puxou de cabelo, da cama, no chão e no banheiro. Vai! Foi daquele jeito. Arma de blusinha amarela, jeito safadinho que é bem a cara dela. Chegou me chavecando, papo de gavião. Pediu meu telefone, mas não te dei atenção. E ainda pedi pra minha amiga te falar que eu tava namorando pra não me incomodar. Mas quando eu vi a amiga dela, fiquei arrepiado, parti pra cima dela. Eu fui me aproximando, chamando sua atenção. Daí que a sua amiga caiu na dormir. Você não quis, fiz bem feito. Sua amiga quis e foi daquele jeito. Foi tapa na bunda, na cara, no chão de cabelo, na cama, no chão e no banheiro. Foi daquele jeito. Você não quis, fiz bem feito. Sua amiga quis e foi daquele jeito. Foi tapa na bunda, na cara, no chão de cabelo, na cama, no chão e no banheiro. Foi daquele jeito. Amarela, jeito de safadinha que é bem a cara dela. Chegou me chavecando, papo de gavião. Pediu meu telefone, mas não te dei atenção. E ainda pedi pra minha amiga te falar que eu tava namorando pra não me incomodar. Mas quando eu vi a amiga dela, aproximando, chamando sua atenção. Daí que a sua amiga caiu na do meninão. Você não quis, bicho, pensei. Sua amiga quis e foi daquele jeito. Foi tapa na bunda, na cara, pro chão, de cabelo, na cama, no chão e no banheiro. Foi daquele jeito. Você não quis, bicho, bem feito. Sua amiga quis e foi daquele jeito. Foi tapa na bunda, na cara, pro chão, de cabelo, na cama, no chão e no banheiro. Foi daquele só jeito. Só você, vai. Você não quis. Sua amiga quis e foi daquele jeito. Foi tapa na bunda, na cara, com chão de cabelo, na cama, no chão e no banheiro. Foi daquele jeito. Quatro músicas do ouvinte. Programe-se. They say life is a battlefield. I say bring it on. If you wanna know how I feel, live it till it's gone. I'm just saying that what don't kill only makes you strong. If you don't recognize what is real, then forever is a long, long, long, long, long, long, long, long time. Some things never change, here we go again. Feel like I'm losing my mind. Shake it up, let it go. Keep on doing the same old thing, and you expecting change. Well, is that really insanity, or just a loser's game? I only trust in the things I feel. Some may say that's strange. You better recognize what is real, 'cause forever is a long, long. Te levo pro céu, vira um cara fiel. É só pagar pra ler.

Programe-se. Programe-se. Beleza, então, moçada, aí você conferiu os sucessos bacana lá do Moura. Moura se deu bem. Valeu, moçada aí do Rio. Curtindo o nosso super Programe-se. Aí você ouviu o som bacana com o DM Thiago, foi daquele jeito. Ascão Nambi, enrolou ainda Jean e Júlio, me diz aí, fechou legal com o MC Naldo, meu corpo quer você. Tá acabando o nosso super programa esse hoje. Quem tá aqui no estúdio chegando por aqui é o Alanguito, o Alan, que quer mandar um alô aí pra toda a turma que tá curtindo a gente em Sampa, em São Paulo. Santana, Munhoz, Júnior. Então manda alô aí, Alanguito! E aí, turma aí do Munhoz Júnior, mandando um abraço aí pra vocês aí, a Nalva, o Auro e sua galera aí do Munhoz Júnior, São Paulo. Tchau, até mais! Falou então, moçada, um abraço, a gente se encontra no próximo programa com muito mais pra você aqui no nosso programa. Esse abração, tchau, e lembre-se, Jesus é a porta e o resto é parede, eu... Esse é o Programe-se. Programe-se.